5. 6 anos passados e ainda me identifico com a rima mais pesada e expressiva. Não há tentativa de boicote, a cultura está viva. E cada bem com a esquina ela está presente. Sinto o que sinto, não é mau ser diferente. Eu amo o que faço e agradeço a bambata pela criação e expansão de forma estupefata. De movimento que movimenta sem parar. Em Portugal desde os anos 90 a espalhar. Underground foi a nossa sul do país. Mainstream na TV é o que faz um pouco à raiz. Os anos passam, o movimento evolui. Ele propaga-se e só conclui. De continente a continente é unificação. Ninguém é indiferente, esta é a conclusão. Os anos passam, o movimento evolui. Ele propaga-se e só conclui. De continente a continente é unificação. Ninguém é indiferente, esta é a conclusão. Deu-me liberdade e sentido revolucionário. Hoje viste na verdade sem receber salário. Expresso o que sou sem esquecer o passado. Uso a influência do som mais pesado. Esquema louco a factos reais. De vivências a experiências isto é mais. Do que imaginas não percebes então não fales. Observa a invasão de quem dá o que vale. A pena ouvir é sentido na tua classe social. Dá-me pena ouvir o som sem sentido musical. Apenas difama a fama de uma cultura complexa. Deixa isto para quem ama e é uma importante peça. Os anos passam, o movimento evolui. Ele propaga-se e só conclui. De continente a continente é unificação. Ninguém é indiferente, esta é a conclusão. Os anos passam, o movimento evolui. Ele propaga-se e só conclui. De continente a continente é unificação. Ninguém é indiferente, esta é a conclusão. Rimo que acaba a história invadindo os vossos MPs. Primo que é escasso, orgulho em ser português. Nação ao peito, imigrante, não esquece as origens. Valorização, ação, muda a paisagem com mensagens. De mudança e aliança, é casamento que dura. Avança além da dança, é como doença sem cura. Vício diário, estou viciado, obcecante. Escrevo no diário, da vida é uma constante. Escuta a observação do enredo em que estou. Misturo tudo isto com um mic e um flow. Formando cada track com sentimento e suor. Do Luxemburgo ao Brasil, chama-me invasor. Os anos passam, o movimento evolui. Ele propaga-se e só conclui. De continente a continente é unificação. Ninguém é indiferente, esta é a conclusão. Os anos passam, o movimento evolui. Ele propaga-se e só conclui. De continente a continente é unificação. Ninguém é indiferente, esta é a conclusão.